Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, boa tarde ainda, sejam bem-vindos a mais uma edição de Ship Tuning. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso Ship Tuning vai ser um pouco mais extensa, 7 minutos, basicamente. Vamos trazer outros nossos ouvintes, Jessica and Varios, trazem-nos Microwave Megamix. Este Microwave Megamix, basicamente, micro-ondas, mas não especificamente aquele de aquecer alimentos, é mais o micro-ondas das pequenas sonoridades que nos vão fazer acompanhar, baseadas no sistema de chiptune. Para quem não sabe, ou para quem só agora está a sintonizar o programa, chiptuning baseia-se nas músicas que, por sua vez, também se baseiam no sistema de 8 bits, as composições feitas antigamente para as consolas de videojogos. A propósito disso, vamos trazer na próxima semana apenas e só músicas de videojogos, para que os ouvintes possam escutar com autenticidade o que eram músicas e também em 16 bits. Afinal de contas, o 16 parte do 8 bits e tem muito que se lhe diga com respeito a esse primitivo, por assim dizer, mas revolucionário ao mesmo sistema de fazer música. Aos ouvintes, votos de uma boa tarde na companhia do Canal 1. Daqui a pouco os novos parodiantes trazem-vos mais uma edição de Rapidinhas na Brasa. Fiquem bem ouvintes, forte abraço para todos e até amanhã. Yeah, we're gonna get it. Yeah, it's a heavyweight boss. Big cat, the Nintendo Entertainment System. 限界のバリアを打ち破って見せる迫るうなる。 ビジュアルショースピードショーサウンドショー 時代が求めた16ビットセガメガドライブ セガ soon. Commodore brings you Gorf, the Wonder Arcade game, and Omega Race in home versions. Snake.